Abra as cancelas do seu coração e deixe entrar de mansinho as modas do meu sertão. Modas feitas de amor, de carinho e de pura emoção. E para tanger a boiada da saudade no estradão da sua alma, chega no seu rádio o caboclo Jason Abrão. Simples como as coisas de Goiás. Goiás é saudade em tudo que falo. Às vezes me calo por esta razão, mas o Valdomiro. Salve, salve, gente amiga de todo o Brasil. Brasil! Amigos e amigas também. Nós estamos iniciando pela Brasil Central de Goiânia, como acontece há tantos e tantos anos, nosso Goiás Caboclo. A verdade musical do sertão do meu Brasil. Eu sou Jason Abrão, um tocador de saudade, um tocador de modão. Às vezes toco junto saudade e também modão. Rádio Brasil Central. Jason Abrão, retratando a beleza da nossa música, a poesia musical de ontem. Viola cabocla, não. Goiás é. Caboclo, um pedaço de nós. A gente vai desfilando, mostrando para o Brasil modas, modas de todas as épocas, né? Essas feitas mais recentemente, e também os grandes clássicos da música brasileira, né? Modas que vão ficando no coração, na mente das pessoas, né? Os poetas brasileiros, eles falam dos amores incompreendidos, falam dos amores eternos, amores platônicos, falam também das tragédias amorosas, né? Então são temas dos mais variados que eles vão criando, e os cantadores vão musicando e vão cantando e vão perpetuando para nós. A cada moda do programa, a gente vai ficando mais próximo, mais amigo, mais irmão, né? Então, um abraço e um beijo no coração dos irmãozinhos e irmãzinhas esparramados por esse Brasil. E por falar nos irmãos, eu vou trazer logo 6 irmãos cantadores de uma foiçada só. Eu acho tão bom, eu costumo dizer, que numa época em que irmãos quase não se falam, é tão gratificante você ver os irmãos tendo a humildade de cantar juntos, né? Eu trago para abrir esse bloco 2 irmãos residentes aí para as bandas de Brasília. A benção, Zé Mulato e Cassiano. O brilho dos teus olhos é o nome do modão. O romantismo sertanejo no seu rádio. 7h43. Brilho da mais reluzente estrela que existe se embaça quando vem o brilho dos olhos teus. Por ser a mulher mais bonita

era mato, lá na encosta da serra, as nuvens passavam baixas, desaguando sobre a terra. Quando aqui era mato, ventava e fazia frio. Se não tem mato, não chove, se não chove, não tem rio. No Brasil dos nossos sonhos, estão chorando porque destruíram nosso verde, estão morrendo de sede nas margens do Tietê. Tocantins e São Francisco, Rio Grande, Rio Paraná, Rio Araguaia, se minhas lágrimas ajudarem, vou chorar nas cabeceiras pra transformar corredeiras pros seus leitos não secarem. Da canção sertaneja, abrindo o bloco, Zé Mulato e Cassiano, moda do Adaés Rosa, O Brilho dos Teus Olhos, e os irmãos André e Andrade, Quando Aqui Era Mato. Mas nós vamos escutar uma moda do disco novo do Adaés Rosa. Você escolheu pra gente ouvir Coisas do Coração, tem uma mensagem de amor muito bonita, e essa regravação que eu fiz do Valdir Soriano. Então vamos ouvir Coisas do Coração, o Brega Chique. Ele se autodenomina assim. 8h32. Se eu pudesse dizer tudo que estou sentindo, talvez iria fingir não estar me ouvindo, só para não me dizer que eu estaria mentindo, usando um sentimento nobre, tão puro e tão lindo, pra lhe convencer no momento e deixar logo após, porque existe um abismo tão grande entre nós. Eu sei, reconheço e lhe dou razão, pois não sabe que a minha vontade é lhe dizer com calma as coisas que vêm do fundo da alma, segredos que guardo no meu coração. Mas não tenho coragem bastante pra lhe falar. Se sente o que sinto, não vem revelar, mande apenas o seu coração escrever. Mas no olhar que diz mais que a mensagem de uma carta escrita, contendo palavras e frases bonitas, daquelas que o meu coração sabe ler. Diz pra mim que ele ama com um olhar, com um simples olhar, e mais nada. Deixa suas palavras guardadas, quero muito ouvir sua voz. Não agora, só após eu sentir as delícias de suas carícias quando estivermos a sós. Mas não tenho coragem bastante pra lhe falar. Se sente o que sinto, não vem revelar. Mande apenas o seu coração escrever. Mas no olhar que diz mais que a mensagem de uma carta escrita, contendo palavras e frases bonitas, daquelas que o meu coração sabe ler. Nosso WhatsApp vai trazendo pessoinhas para falar com a gente. 9670-8975. Eu quero abraçar aqui o Joaquim Quirino, radialista brasileiro, acompanhando o nosso programa passo a passo. Ricardo Lemos, abraçando a todos nós, né? Ele manda aqui umas poesias para nós. O Antônio Ribeiro da Mota e Augusto César de São Luís de Paraitinga, São Paulo. Eles estão ouvindo pelas ondas curtas. Muito bem. É a onda de 60 e 25 metros da Brasil Central que cobrem o mundo. Rádio Brasil Central. Na estrada da vida, passa boi, passa boiada, passa sonho e recordação. Na frente da comitiva, capataz, Jason Abrão. Eu tinha... Jason Abrão, um tocador de saudade. Você jurou me amar, eu jurei lhe querer. Daí, ouvi o trem apitando, você me beijando, eu beijando você. Você chorar, você jurou me amar, eu jurei lhe querer. Daí, ouvi o trem apitando, na estação chegando, eu perdendo você. Daí, só ouvi você chorar, você jurou me amar, eu jurei. Daí, ouvi o trem apitando, na estação chegando, eu perdendo você. poder cantar de viola, porque sou um cantador. Sou violeiro de talento, é a bênção do Senhor. Aprendi a cantar sozinho, nunca tive professor. Sou caipira lá do mato na viola. Sou doutor Aia. Já ouvi alguém dizer que a raiz está morrendo. Cambuci o mais centenário, o Brasil está querendo. Nosso mundo é uma escola, estou sempre aprendendo. A tocar minha viola pra nunca sair perdendo. Se foi lá na roça, no ranchinho de sapé. Plantei arroz e algodão, abanei muito café. A viola está de ninho, o cantador está de pé. Foi no braço da viola conquistei minha mulher, ai, ai. Programa Jason Abrão, porque você merece o melhor. Olha, o Paulo Henrique e o Silvinho gravaram essa música, a última moda que o Reinaldo Queiroz escreveu. Essa moda é uma moda que lembra demais o trio Parada Dura, né? É uma repaginação do trio Parada Dura, o Paulo Henrique e o Silvinho. Esse Paulo Henrique canta aquele estilo do Barreirito, sem forçar, sem empáfia, é natural mesmo para cantar o Paulo Henrique. E eles cantam para nós a música Me Ensina a Te Esquecer. Ê Brasil, de moda em moda, a gente cresce no seu rádio. 9:15. Foi minha professora na estrada da vida, para guiar os meus passos o céu me mandou. Se é verdade que existe a estrela caída, então você é a estrela que pra mim chegou. Senhor, eu sei que nessa vida é nosso juiz, e deste amor a saudade comigo ficou. Agora só resta lembrar de quando eu fui feliz. Mesmo assim valeu a pena enquanto durou. Você me ensinou a amar quando eu não sabia. Me ensinou a chorar até na alegria, quando me beijando jurou me querer. Você me ensinou quase tudo pela vida fora. Despedindo eu peço pra você agora, pelo amor de Deus, me ensine a te esquecer.